eu finjo não ver nada. Ela dança, eu finjo não ver nada. Eu finjo não ver nada. Ela passa, eu finjo não ver nada. Eu finjo não ver nada. Eu só finjo não ver nada. E ela vem como quem não quer nada. Eu finjo não ver nada. Bandida para com isso e chega mais. Já sabe que eu olho quando cê passe. Não adianta ficar sem graça. Eu sumo na neblina. Cê gosta dessa adrenalina. Na cama gosta de ficar por cima. Setor te vendo dançar. Não precisa pagar, baby. E eu não procuro amor. Só hoje eu quero o que você tem de melhor, baby. Um dois na neblina, isso te instiga. Eu sei que você gosta assim. Te puxo pra bem perto de mim. O tempo passa e eu não quero mais nada. Nem vejo mais nada. Desce sim, quando rebola olhando pra mim e finge que não é assim. Eu falo que cê gosta de escutar. Seu corpo todo faço arrepiar. Eu te beijando de frente pro mar. Você pra mim e eu não quero mais nada. Nem digo mais nada. Você fica tão linda quando não veste nada. Ela vem como quem não quer nada. Eu finjo não ver nada. Bandida para com isso e chega mais. Já sabe que eu olho quando cê passe. Não adianta ficar sem graça. Eu sumo na neblina. Cê gosta dessa adrenalina. Na cama gosta de ficar por cima. Ouvi